já rendido, vê-te chegar desse outro mundo, só teu. Tu só tu e nunca é.

Mas não, Milena, nunca te direi que são os teus lábios que eu procuro quando toco os teus. Mas perdoa, Milena, perdoa, Milena. Foi noutra praia, em um outro mar, um verão passado, para que recordar? Se a sua imagem me não te deixa amar, amar. Mais bonita maneira, e eu todo coração julguei ouvir então Amália pela vez primeira. Amália, andas agora à procura e amar daquele amor, mas sem fé. Já te tirou, alguém o encontrou na rua, uma outra ao pé. E a quem me fala em ti, já só respondo assim: Amália, eu sei quem é. Alguém já te tirou. Quem me fala em ti, já só respondo assim: Amália, eu sei quem é. Yeah.